Salve Coelhada, Decadentes, número 444. Aí, ó. Daqui a pouco a gente chega no 666, nesses números mais cabalísticos assim, né? Eu sou Jairo Viana, estamos aqui para falar de duas partidas. Tem muito tempo que vocês viram a gente, vocês viram só segunda passada, então de lá para cá já teve o jogo contra o Paysandu e a vitória de ontem contra a Ponte Preta. Estão aqui comigo quase os culpados de sempre, o seu Lucas Deleucas por enquanto não apareceu, mas nós vamos anunciá-lo daqui a pouco, tenho certeza disso. Por enquanto vou chamar ele, nosso casado fresco, Felipe Deleucas, dê seu boa noite de computador novo. Ah lá, tá até iluminado. É, a iluminação não é tanto na conta do computador, consegui uma lâmpada por aqui do lado, então assim, né? Mas o computador novo é tão bom que melhorou até a câmera que o Adir tinha dado. A câmera era tão boa que o computador antigo não conseguia processar ela direito, então ficava uma imagem ruim. Fui ver a diferença agora com esse computador que os gráficos de tudo que eu uso nele estão muito melhores. Tal qual a vida de casado. A minha vida agora é muito melhor, eu sou um homem casado, feliz. Então, assim, só tenho a agradecer a linda esposa que tem. E até porque ela arranjou uma surpresa muito legal para a cerimônia do nosso casamento. Então, foi bem, bem divertida a cerimônia. Ah, bacana demais. Parabéns aí aos recém-casados. Merecem demais, viu? E eu vou chamar ele de cara, sem chamar menino Lucas. O homem, a lenda, o mito. É bom que hoje ele tem dois jogos para resumir. Thales Maciel, desça, boa noite. Boa noite, pessoal. O legal do Felipe é a autoestima dele, né? A câmera melhorou, mas para mim continua a mesma merda de sempre. O rostinho dele continua feio que urra. Vou falar isso não, porque a Heloísa acabou de comentar aqui no chat, acabou de mandar um coraçãozinho verde, então esquece o que eu falei. Mas vamos lá, tirando as piadas sem graças, vamos falar sobre os dois jogos. Nós tivemos um jogo na segunda-feira contra o Paysandu, lá em Belém, né? A gente defendia a liderança e a invencibilidade. Aí você vai vendo nas redes sociais e tudo, como o torcedor do América, ele é meio que vacinado, né? Muita gente já fala assim, quando tudo tá ao nosso favor, a gente peida na farofa, como se diz. E foi isso que aconteceu. Nós somos no 4-3-3, com a ausência de Matheus, que o Matheus está machucado, então nós fomos de Daniel Borges. O resto é o mesmo ali, com o ataque era Adson, Renato Marques e Fabinho. E logo de cara a gente já teve a primeira chance de gol, que o Alê desperdiçou. Eu não sei se ele foi, se estava em cima dele, o que, que foi, se ele não tem, ele, também não tem cacuete de atacante, né? Mas ele perdeu um gol que não se perde e acabou que nos custou caro esse gol que ele perdeu. Logo em sequência, uns 10 a 15 minutos depois, veio um lance muito feio. Ele bate aquele tromba de cabeça com outro jogador, com um jogador adversário do Paysandu. Acaba que ele é substituído ainda no primeiro tempo e entra o Felipe Amaral. E o primeiro tempo foi bem lesco-lesco ali, aquela coisa toda. E até que veio o segundo tempo e aqueles apagões da Série A voltaram na nossa defesa. Primeiro gol, para variar, o Dalberson extremamente inseguro. O Dalberson é... Dalberson, tá difícil confiar no Dalberson, e um bom time, se você não confia no goleiro, você tá mais ou menos enrolado. Tomamos o primeiro gol, a gente conseguiu entender o estrago, vamos dizer assim, o Daniel Borges deixa o camarada cruzar, 2-0, e perdemos nossa invencibilidade e saímos fora do G4 também. Derrota doída, várias consequências negativas. A rodada foi boa pra gente, os times lá de cima tropeçaram, né, tirando o Goiás e o Ceará, inclusive está jogando agora, está empatado, e fomos jogar contra a Ponte Preta ontem. Ponte Preta é velha, conhecida, porque a Ponte Preta gosta bem de uma Série B igual a gente, sabe? Então tem muito tempo que a Ponte Preta está lá, treinada pelo Nelsinho Batista. A Ponte Preta é interessante que ela tem dois técnicos, ou é o Nelsinho Batista ou o Gilson Klenger. É sempre um dos dois que estão treinando a Ponte Preta. E aí, finalmente, o Cauã parece que nos escutou e foi de 4-4-2, com Fabinho e Renato Marques na frente só, e os quatro do meio ali. Como o Alê ainda tinha que cumprir um protocolo por ter batido a cabeça, aquela confusão toda, o Alê não poderia jogar ontem. Então nós fomos de Felipe Amaral, Juninho, Benítez e Moisés. Na lateral, nós fomos Daniel Borges, que fez uma boa partida, E aí nós dominamos a Ponte Preta. A Ponte Preta, o Dalberson não foi exigido. Então a gente não pode, não tem nem como a gente brigar, reclamar de Dalberson, sendo que ele não foi nem, ele não fez nenhuma defesa, digamos, difícil e tal. Foi um jogo bem controlado pelo América. Nós chegamos ao primeiro gol numa bonita jogada e um gol contra. E aí no segundo tempo o Benítez fez uma jogadaça e achou o Fabinho dentro da grande área lá sozinho, ele só empurrou para dentro. Tinha caixa para mais, saldo de gols é muito importante, mas o Renato Marques ele está começando a oscilar, que é normal pela idade dele. Fizemos 2-0, pegamos a liderança, mas eu não sei, dependemos agora de Ceará e Goiás. É isso. Ó, a pizza ficou pronta aí, ó. É, a pizza ficou pronta mesmo. Põe no Felipe Deleu. Põe o Felipe primeiro, que me gozou a última vez. Olha aí, olha a fotinha que tá. É, gatão, gente. Eu vou ter que trocar essa minha foto aqui, porque vocês ficam muito tentados a copiar meu avatar aí, fica difícil. É, ele fala de mim, mas tá vendo? Lucas Deleucas, dê seu boa noite. Boa noite a todos. Finalmente de novo dentro do G4, dessa vez finalmente na liderança, então semana tranquila pela frente, né? Que beleza. Bom, Felipe acho que saiu, nós mexemos com ele, nem ligou, certamente. Pelo barulho ele foi buscar pizza, cara. Ou um ponte queijo. Uma Coca Zero. Uma coisa foi. Menino Lucas, me fala uma coisa. Que você viu, em primeiro lugar, uma derrota e uma vitória? Você não me responde, mal não. O que você viu de diferença do time do Paysandu para Ponte Preta? Do adversário ou nossa? Nossa, claro. Não, nossa, sim, com o jogo contra o Paysandu, deu até medo, né? Tudo bem que assim, é normal o time oscilar em competições longas, é normal que eventualmente um jogo ou outro a gente jogue mal, tudo bem. Mas o jogo contra o Paysandu foi pavoroso, na minha opinião, né? O segundo tempo, principalmente. Primeiro tempo, um gol que, assim, poderia ser, sei lá, podia ser o Dalberson que não poderia perder aquele gol que o Alê perdeu. Mas beleza, o jogo seguiu, a gente meteu até bola na trave antes de acabar o primeiro tempo. E no segundo tempo, o Paysandu colocou a gente na roda. Né? Não foi nem assim, eles acharam um gol e ficaram atrás da linha da bola. Não, eles fizeram um, fizeram dois e colocou a gente na roda. Normalmente o time que tá perdendo faz aquela pressãozinha no final do jogo, tenta buscar uma bola no desespero. Nem isso o América conseguiu. Assim, foi o jogo contra o Paysandu, segundo tempo foi desesperador, né? E já o jogo com a Ponte Preta foi a vitória daquelas tranquilas que eu acho que o americano nem tá acostumado, né? Assim, é difícil da gente ver um jogo que, não, esse jogo tá tranquilo, fez os 2-0 ali. O Ponte Preta teve pouquíssimas oportunidades, então o time contra o Paysandu foi um time que, separadamente, você não olha a tabela, você fica com medo do que vem pela frente na competição, separadamente, mas o time contra a Ponte Preta foi o time que a gente espera que, olha, esse time tá certinho. Eu vou manter, apesar de não ter comprometido, eu ainda mantenho uma corneta aí no Cauã, porque eu acho que depois do jogo contra o Paysandu, não era pro Dalberson ter entrado de titular, não. Não comprometeu, inclusive, não só ele, como outros nomes ali, fizeram boas partidas, né? O Felipe Amaral entrou muito bem, aproveitou muito bem a oportunidade. O próprio Daniel Borges, que é um cara que a gente não gosta muito, gostei da partida dele, assim, segura na lateral direita, fez algumas jogadas, inclusive o primeiro gol, cruzamento do Felipe Amaral, foi numa jogadinha com Daniel Borges. Teve até no primeiro tempo, né? O primeiro finalização do América foi uma jogada bonita do Benítez. Ele com certeza aquele ensaiado, né? Benítez cruzando, batendo escanteio no segundo pau mais afastado para o Daniel Borges finalizar. Ele dominou e finalizou bem. Então achei que o jogo contra a Ponte Preta foi um time muito mais organizado, é aquilo que a gente espera do América para essa Série B. Boa. Felipe, primeira pergunta. Essa campainha foi pizza, pão de queijo ou Coca Zero? Essa campainha não foi a campainha, só porque eu tava com o forno ali ligado com a janta, né? Aí eu fui pegar e servir a janta pra minha queridíssima esposa, né? Porque... Mas então era pizza ou era pão de queijo? É uma pizza. Aí, ó, viu? Quem chutou pizza acertou. Parabéns à audiência aí que chutou pizza. Teve enquete, não? Não, quase que por falta de tempo a gente não abriu a enquete. Felipe, eu sei que eu vou me arrepender disso. Sim. Eu também vou me arrepender de ver você fazer o que você está querendo fazer. Mas eu sei que lá. Eu vou me arrepender disso. Mas o que, é que você tem a dizer sobre o Dalberson nessa semana? Olha, não tenho tanto a acrescentar igual ao que falaram. A partida dele contra o Paysandu foi tenebrosa. E olha que ele pegou um pênalti. Mas ainda assim, a partida foi tenebrosa. Mas convenhamos, né, Felipe? Até você com 1,60m, aquele pênalti ali você pegava. Você levantou os bracinhos que dava. Aquele ali... Mas só isso foi um comentário que eu esqueci de fazer, só mas pra, antes de você fazer o seu comentário sobre o Dalberson, teve um dado que eu achei interessante. Quando rolou o pênalti, o Felipe Amaral, ele foi no... Eu acho que foi o Felipe Amaral. Ele foi no banco, pegou uma instrução e deu pro Dalberson. Então, acho que pelo menos nisso... Nosso staff técnico deve ter falado, olha, espera, não pula antes, não espera ele decidir, porque ele costuma chutar no meio. Deve ter rolado uma orientação dessa, porque o Felipe Amaral foi lá com o Xixá para saber como é que o Cavani da Amazônia batia o pênalti. Cavani da Amazônia é ótimo. Não, mas ele conseguiu pegar esse pênalti, mérito aí da equipe técnica, possivelmente, né? Até porque só passar, espera que ele chute no meio. Ele esperou, chutou no meio, não tinha como não pegar ali também, né? Mas ele conseguiu falhar nos dois gols, né? E era uma partida importante, e é aquela história. O medo que a gente tinha de que na hora que precisa, ele meio que entrega, vide a partida contra o Atlético no Mineiro, né? Então, assim, ele tem falhado em momentos assim, meio cruciais. Então, a partida contra o Santos, né? Que era uma falha direta, mas teve ali umas falhas técnicas, a partida contra a Chapecoense, que custou também pontos. Então, assim, a gente tem perdido pontos por conta dele. Ah, beleza, o time não estava jogando lá muita coisa contra o Paysandu, ok, mas se ele não falha ali, fica um 0-0, um ponto é melhor do que nenhum. E aí ele entregou duas dos dois gols. Mas vocês não acham que o Elias é meio que a mesma prateleira, não? Na verdade, a gente só estaria tentando outro jogador, mas assim, eu não vejo o Elias tão acima em qualidade também, não. Eu acho que são mais ou menos o mesmo prateleira aí. Sim, mas porque você... Aí entra num aspecto um pouco mais ou menos do que foi em 2019, que foi o ano que a gente não subiu até por falta de goleiro, já que foi o ano que a gente passou com o Jory, que foi o ano que o Jory mostrou toda a instabilidade. Aí que eles foram tentar resolver buscando um goleiro que era pior do que o Jory, que era o Thiago. Aí viram que o Thiago não dava, mas que o Jory estava muito instável. Aí arriscaram com o Ayrton. O Ayrton é melhor que o Jory? Não, não é. Mas assim, uma troca ali serviu para dar uma certa estabilidade ali e funcionou para aquele ano. Ainda que no jogo contra o São Bento mesmo, o primeiro gol do São Bento é meio que uma falhazinha dele. Não era o goleiro suficiente para subir, mas às vezes alivia um pouco. A questão é, eles podem ser da mesma prateleira, por isso pode ser um pouco melhor. Acho que vale a pena olhar. Porque teste por teste, o Dalberson, a gente está testando, ele já sabe ali o que ele consegue entregar. Ele não vai entregar muito mais do que isso. Ah, beleza, ele ainda não é goleiro. Ele ainda é jovem, goleiro é uma posição super treinável, ele pode, de fato, melhorar, ele pode se desenvolver a virar um excelente goleiro daqui a uns 4, 5 anos. Mas a gente precisa subir esse ano, então não dá para contar. Assim, dá para tentar ali. O Cauã está sendo legal, o goleiro, você não precisa trocar cada falha, porque senão ninguém fica com confiança, você já vai pro jogo achando que você pode falhar e perder a posição. Mas era a hora que, assim, não foi a primeira falha. Ele já teve algumas. Então, era a hora perfeita de trocar para uma partida em casa e tudo, para ver o que ia acontecer. Agora, possivelmente, vai se manter até uma outra partida difícil, que ele pode acabar entregando ou não. E pode culminar em pontos importantes sendo perdidos de novo. E aí, só aí vai dar uma chance pro Elias. Aí, vale lembrar que quanto mais tempo passa, mais sem ritmo, em tese, o Elias fica, né? Já que a última partida que ele fez também foi no Campeonato Mineiro, né? Então, assim... É. Eu concordo. Eu hoje daria uma chance pro Elias. Sem que... Eu não queimaria o cartucho do Dalberson, tipo assim, que não... Tipo assim, é um zero ou algo do tipo, mas eu acho que eu gostaria de ver o Elias. Talvez aí algum jogo fora, alguma coisa assim, deixar ele jogar. Porque... Até porque também, no estilo que o América gosta, e parece que isso o Cauã não abre mão, né? De não dar chutão a nenhuma circunstância, ele quer ser meio que o Diniz Calvo, talvez, mas até com o Ponte Preta, que estava um jogo tranquilo, que não estava pressionando absurdamente nossa saída de bola, a gente perdeu bola no nosso campo de defesa por conta desse espaço meio mal dado ali. Então precisa de um cara que tenha mais segurança nessa saída. Eu vou te falar uma coisa, cara. Não, mas precisa de um cara quase que um cara de linha para fazer isso. E eu vou te falar uma coisa, cara. Ontem eu percebi que os passes pro Dalberson ontem ficaram bem mais curtos. Os caras estão voltando bola pro Dalberson, mas voltando bem mais de perto. Ou seja, isso para mim é meio falta de confiança, né? Tudo bem, tem um recuo também do Éder, que deu uma bola quadrada forte lá pro Alves, que assim... Foi. Não se faz. E aí a gente gela a espinha completa, né, cara? Porque aí a gente tá sem confiança, mas tipo, a gente tá sem confiança é uma coisa, o problema é o zagueiro não pode. É, e até nos meios, teve um lance que eu acho que é porque a narração também tava confundindo os nomes tudo. É, falaram Felipe Amaral, mas acho que foi o Moisés, que também no final do jogo ali errou um passe que acabou dando certo. Foi. Então, não tá rolando, E, pô, contra a Ponte Preta, beleza, mas se a gente faz isso contra um Goiás da vida, é caixa, a gente perde. Contra o Paysandu, a gente tomou um gol numa dessas saídinhas erradas, né? Então não pode ser tão arriscado. Eu só tô informando que 2-1 pro Vila em cima do Ceará. Isso é bom, hein? Tem que secar o Ceará e o Goiás. Fico triste com uma notícia dessa, hein? Agora, ontem nós fomos de 4 meias e, nossa, os amantes de Juninho vão me xingar, mas pra mim foi o pior dos 4 meias ali, foi o Juninho. Uai, foi... Não, pior que não, cara. Eu acho que o Moisés foi pior. Ah... Não, acho que eu acho. Um pouco pior. Tanto não, é que ele tentou consertar, porque o Juninho tá fazendo a ponta direita e ele tava, assim, completamente nulo. O Moisés... Querendo ou não, ele mal ali, alguma coisa ele arrumava de vez em quando. O Juninho tava assim, tão mal, que no segundo tempo ele colocou o Benítez caindo, fechando um pouco como se fosse uma ponta esquerda, pro Juninho voltar pro meio, pra ver se tentava melhorar pra ele. E não melhorou, ele continuou ruim até o final do jogo. Pois é, mas eu ainda achei o Moisés, a gente tá jogando com o Nunes, mas é cara. Que você tá olhando o jogo de ontem com os olhos dos amantes de Juninho. Não. Que é os olhos que assim... Onde a bola tá, o Juninho tá. Ele corre pra cacete. Não, você acha que ele tá jogando bem demais. Não, mas você sabe o que que é? Eu vou te ser sincero. Num esquema de 4-4-2, essa mania do Juninho de ir pra ponta incomoda menos o time. Incomoda menos. Você tá entendendo? Tipo assim... Mas ainda assim, ter o Watson fazendo a ponta direita ali seria muito melhor que ter o Juninho. Não, tudo bem. Não tô dizendo... Pra mim, tiraria Juninho e Moisés. Não tô dizendo, sim. Não. Tô falando que, já que o Juninho tá no campo e ele vai ficar subindo na ponta, o esquema de 4-4-2, pelo menos, não estraga o meio de campo. Pelo menos o meio de campo se mantém. Então tem essa vantagem, né? E olha que mas eu tiraria os dois. Para mim, Juninho e Moisés estão fazendo hora extra, cara. E com a partida que o Felipe Amaral fez, é boas as chances. Adianta o Alê de volta, deixa o Felipe Amaral jogando de primeiro volante. Você vai ganhar um time. O Alisson voltando ainda é mais uma disputa boa ali, cara. É, não. Imagina ali, você vai ter um lado direito mais forte com o Adson e Matheus Henrique. Você vai ter o. Não, o lado esquerdo pode ser quem for, mas o meio de campo ali com o Felipe Amaral, Alê e Benítez. Você vai ter um meio de campo com mais marcação e tecnicamente refinado pelo Benítez quando ele conseguir jogar, né? Pois é, cara. Não sei, o Pedro aqui tá falando que o Moisés precisa de tempo em campo, mas eu acho que já teve, já jogou muito, cara. Já jogou, já não, daria para ter recuperado. Não sei. Deixa eu ler alguns comentários. Cuba Knight está aqui perguntando: onde estão os corneteiros para falarem mal do Cauã e ficarem metendo pau nos jogadores, falando que tudo está ruim? Ao invés de gastar letras no teclado, vocês deveriam ir ao estádio. O CRB é o quê? Engraçado que nós estamos sempre no estádio e eu não faço a mínima ideia de quem é você, Cuba Knight. Se apresenta no próximo jogo, tá certo? Contra a ponte não foi, tudo bem. Não, mas tá liberado. Tá, eventos fora da caixa, não tem jeito. Saulo Prata, tava cheio, tava bom, mas o pessoal precisa fazer mais barulho, empurrar o time. Ó, no P6, quando tá, o pessoal empurrou 90 minutos mais os acréscimos, viu? Real, eu assisti de casa, a transmissão toda hora dava uma focada no P6 ali, a galera pulando, depois com 2-0, jogo meio morno, tava bem legal de ver. Tava, o pessoal tava bem animado e o P6 cada vez mais cheio, cara, isso tá ficando bem legal. Eu tô vendo a cada jogo o P6 com mais gente. Tá virando ali o portão das famílias, a molecada toda parece que adotou o P6, então isso é bem legal. Emerson Mascarenhas, precisamos ser mais constantes nas atuações para que o torcedor volte ao campo. podemos ver que a torcida que vai ao campo hoje são os mesmos. Vamos tirar os pijamas, pessoal. Vocês concordam? Eu vejo muita gente nova. Os mesmos estão lá sempre, mas eu vejo chegando um sim. Ah, cara, isso aí na verdade, a gente já falou isso várias vezes, o bonde para aumentar a torcida passou e o América não se agarrou a ele, né? É. Querer que numa Série B você tenha um bom público... Horário maldito, pra torcida América, esquece, gente. Esquece. Vai ter um bom público no Goiás contra um Santos. Assim, o Kubanetti falou que não tava pensando na gente, não, mas que a carapuça vestiu. O Tião Godinho tá aqui dando boa noite. Fernando Magalhães tá, tem muito do América contra a Ponte. Sergão lá do Só Acontece com a América... dando um boa noite. Lucas Pousa, boa noite, seus líderes. Heloísa de Mello mandando um coraçãozinho para nós. Não é para o Felipe, é para o Decadentes. Nós vamos apropriar do coraçãozinho verde. Evandro Ferreira dando um boa noite também, lá de Santo André, São Paulo. Zé Flávio Moreira falando que sempre disse que o jogo seria difícil. Cristiano Bisotto, fala pessoal, vamos voltando para Minas em julho. Finalmente vou poder levar a família em jogos de fim de semana. Legal, saudade de curtir o Coelho em loco. Rolon. Roberto Lopes de Oliveira Neto, derrota contra o Paysandu é esperada igual a derrota do vôlei. E tá aqui acrescentando o seguinte, Lucas tá ilhado nesse quarto, não tem como... Já ia falar, que bom que você leu esse comentário, não leu o outro, pô. Vou fazer igual o Felipe, arrumar um chroma key aqui. a plataforma aí tem a opção, viu, de fazer um fundo verde falso aí pra esconder, mas faz parte do seu charme, deixa aí. Deixa a gente. É tradição. O pessoal fica procurando aí quais são os objetos que estão no. É, ó, já falaram do violão, ele tá aqui de novo. Aí, ó. Aí não. Se for para procurar o que tem nesse quadro de Lucas aí, nós vamos precisar de umas 6 horas de programa. Por falar em Lucas, você quer fazer esportes especializados? Posso. Maravilha. Semana passada eu consegui interromper o Thales. Esportes especializados por Lucas. Bom, no nosso querido e amado futsal, vamos fazer. Vou colocar o Lucas, só o Lucas aqui na tela, não? Todo bonitão. Ah, eu tenho esse poder agora, gente. Eu esqueci aqui, ó. Ah, colocou o Felipe. Colocou ele mastigando a pizza, ele não tava nem esperando. Caralho, já com essa porra aí. Pô, eu não gostei, não, porque evidencia mais a bagunça aqui no quando fica aparecendo só eu, mas tudo bem, vamos lá. Nos esportes especializados, primeiro fazer a convocação. O América, nessa quinta-feira, dia 13, joga contra o Náutico pelo Campeonato Brasileiro. Os ingressos estão disponíveis lá no Simpla, então comprem os ingressos, participem, prestigiem. Eu acho que é um projeto bem legal. Esse ano o América está bem ousado, né? O time de futsal. O jogo vai ser lá na Arena Hall, então um lugar legal. Eu não sei se nesse jogo as torcidas estão se mobilizando como fizeram no último, mas seria muito interessante se fizessem. O América está precisando dessa força. A gente, pô, começou perdendo, a gente ganhou outro jogo, perdeu outro, então tá meio instável aí, mas quem puder comparecer, compareça lá no Instagram do Coelho Futsal, tem o link do Simpla para vocês poderem adquirir os ingressos, tá? No futebol americano, o América jogou o Wild Card, né, a semifinal do Campeonato Mineiro contra o Inconfidentes, ganhamos de 33 a 21 de virada, o jogo foi bem emocionante ali, até dá para ver alguns lances, né, postados nas redes sociais. Então não foi fácil, não. Esse Inconfidentes é um projeto que já acontecia um tempo, ficou parado, voltou e voltaram muito bem, mas o América conseguiu virar a partida e agora vai jogar a final. Não divulgaram, pelo menos não no Instagram do América Locomotiva, quando que vai ser a final, mas e também não como é que foi o outro jogo, mas provavelmente vai ser contra o Atlético, que é um time que tem mais investimento que a gente. De qualquer forma, quando divulgarem, a gente informa por aqui. Nos campeonatos, no Campeonato Mineiro das divisões de base, não foi um bom final de semana para o América, não. No sábado, dia 8, contra o Coimbra, no Sub-15, a gente empatou lá em Contagem por 2-2. Nesse momento, o América está em quarto lugar, com 3 vitórias desculpa, uma vitória, dois empates e zero derrotas. No sub-17, perdemos para o Coimbra, então o Coimbra atropelou a América nesse final de semana aí, sub-15 e sub-17, perdemos por 2-0. Nesse momento estamos em quinto no sub-17, duas vitórias e uma derrota. E no sub-20, o jogo foi na quarta, dia 5 de junho, a gente empatou com o Atlético em São João del Rei. Nesse momento, então, estamos em quarto, três vitórias e dois empates. Então, o nosso sub-20 teve um final de semana de América Vôlei aí, sem nenhuma vitória nas divisões de base. Tá? No sub-20, a gente volta a campo contra o 15 de novembro, no dia 14 de junho, na próxima sexta-feira. No Brasileirão sub-20, a gente não teve jogo. Nosso próximo jogo vai ser só no dia 19, então com vários... Na verdade, assim, está pré-programado para o dia 19 em casa contra o Goiás, mas deve ter alguma alteração ainda, né? Tinha uns jogos atrasados por conta dos times do Sul, mas a princípio seria na quarta-feira contra o Goiás no dia 19, próximo jogo do Sub-20. E no feminino, no sábado, às 3 da tarde, o América venceu o Real Brasília por 2-0 e está, nesse momento, mantendo-se na oitava colocação. A última posição ali para conseguir avançar para a próxima fase. Já temos 11 partidas, que nós já jogamos 11 partidas de 15 ali na primeira fase, estamos garantindo, estamos acima do 3 pontos acima do Fluminense, que tem uma partida a mais, porém o Grêmio tem duas partidas a menos, está com 13 pontos, então assim, está bem disputado ali no feminino, as meninas fazendo um ótimo campeonato até então, porque... Com certeza não estão entre seus principais investimentos ali, mas o trabalho vem sendo muito bem feito, o time tá muito bem, se Deus tudo der certo, a gente avança para a próxima fase no feminino. E é isso, de esportes especializados. Legal. Além disso, lembrar que está tendo uma votação pelo Twitter, nos destaques do Brasileirão Feminino, e a Yara, que joga pelo América, tá lá, tá na disputa entre as quatro, né? O perfil BR Feminino, que é o Brasileirão Feminino, então vamos votar lá na Yara, pessoal. E acho que já fechou. Estou vendo aqui, eu cliquei aqui agora, parece que já fechou. Então, a Yara foi a penúltima, ela teve 3,4%. E além disso, pessoal, está tendo uma campanha também para levantar fundos aí para ajudar o projeto do futsal. O futsal joga lá na Arena Hall e precisa de uma grana para cobrir os custos para jogar lá, tá? Então, quem quiser participar, está tendo uma rifa. Eu vou colocar aqui o link passando aqui embaixo. E para quem ouvir pelo Spotify, o link é app.123rifas.com/ação, sem cedilha, sem acento, sem tio no ar, /todos-pelo-futsal-campeonato-brasileiro-2024. Tá certo? Vai ser sorteado lá um kit com uma mala oficial do América, mesmo que os jogadores usam, um kit completo de jogo com camisa autografada, um kit completo de treino para atleta e um kit completo para viagem e concentração do atleta. Beleza? É um enxoval completo aí, como se diz, tá certo? Por falar em camisas e coisas do tipo, tivemos aí o lançamento da camisa branca, da nova camisa do América, de para fora, né? Para jogar fora. Vocês gostaram? Linda, linda, linda. Muito bonita. Ao vivo ela é mais bonita ainda. Não tive oportunidade de ver ao vivo ainda. A camisa 1 eu achei ela bonita, mas assim, sem muita criatividade, né? Mais do mesmo de que vinha sendo as últimas. Mas a 2, por mais que a gente já teve um modelo parecido, fugiu do óbvio que vinha sendo basicamente 2014. Uma camisa branca. Uma camisa branca com escudo do América, né? Essa fugiu do óbvio, parecido com a de 2014, que tinha sido bonita, mas eu achei essa ainda mais bonita. Então... Tá de parabéns. De novo, né? A Volt é difícil de errar, né, cara? Impressionante. Tá aí na tela, mas para quem tá ouvindo pelo Spotify, a camisa nova aí, ela é branca, com duas faixas horizontais em preto e verde. É bem parecido com aquela camisa de 2014, com o escudo no meio e um Volt aqui em cima. Eu, particularmente, eu teria feito uma mudança simples. E tem uma coisa interessante, que na barrinha dela aqui tem um símbolo redondinho, escrito América do Brasil, ou seja, é mais uma tentativa de vender essa ideia de América como maior América do Brasil aí, né? Com certeza. Que bobagem. Ah, meu Deus do céu. Ah, é assim, eu acho era que pra mim... Era bobagem, cara, era bobagem, velho. É, eu não vejo muita graça nem não, sinceramente. Não, América Mineiro, caralho, não sou nós. A gente, não tá com... a gente teve a oportunidade de conquistar a segunda torcida de Minas Gerais, que é quando o Cruzeiro caiu. Nós não conseguimos, agora a gente quer conquistar o Brasil. Vai se fuder, porra. Mas o senhor tá muito amargo. O que tá acontecendo que o senhor tá nesse nível de amargura aí? Ah, o comentário aí do Daniel Cunha aí, ó. Deixa eu ver. Qual que foi o comentário do Daniel Cunha? Perdi. Ainda bem que foi esse, porque o do automóvel também me deixou amargo agora. Ah, gente, perdi aqui, sério mesmo. Tem muito tempo? É, perdi, gente, foi mal. Então, se eu achar uma hora, eu vejo. O negócio é o seguinte, eu acho que esse negócio de América do Brasil só faz sentido quando você fala de América do México, em primeiro lugar, concordam comigo? Tipo, é a mesma ideia de falar assim, ah, tem o América do México e o América do Brasil. E o América do México, ninguém liga pra ele. Então, meio que, né? Eu não sei se foi por conta dessa campanha do América, né, dos uns anos pra cá, mas assim, eu posso estar muito desatento, mas quando eu vejo programas esportivos que vão falar de Série A, quando a gente estava na Série A, agora na Série B, eles não falam mais o América Mineiro, eles já chamam de América, não sei quando vai fazer alguma referência, o América lá em Minas, eu acho que já está já uma coisa meio superada já, assim, a não ser quando vai falar o América do Rio, fala América do Rio, América de Natal, fala América de Natal, mas quando está no contexto que Série B, já citam América. E eu acho que meio que, assim, não sei, eu acho que meio que a gente já assumiu como o América. Você colocar o América do Brasil é voltar com um adjetivo que, sei lá, precisa, entendeu? Você tá entendendo? Tipo assim, eu não acho que a gente precisa do Mineiro, mas também não acho que você precisa do Brasil. Se a gente for o América, já tá ótimo. Sabe como é que é? Eu acho que é um posicionamento muito mais forte do que o América mais um adjetivo qualquer, mais um... Né? Eu esqueci o nome disso quando é uma localização, né? Então, assim, eu vou mais nessa linha. Mas tudo bem, também ficou bonitinho. Mas de qualquer forma, é isso que eu ia falar. O patch foi muito legal. É, o patch ficou legal. Porque é o mapa do Brasil cheio de escudozinhos do América. Ficou muito bonitinho. Pois é. Eu acho que assim... Então, e aí eu acho que... Quem viu a arte de divulgação, viu que tinha uma barra escrita em 1912, escrito meio dourado assim. Eu achei que seria a barra da camisa. Eu achei que ia ficar bem bonita aquela barra ali. Se a gente tivesse usado, achei que, principalmente na manga, eu achei que ia ficar bem bonita aquela barra mais decorada, vamos dizer assim, né? Mas não, mas aí não fizeram desse jeito. Mas eu gostaria. Eu achei que faltou um detalhezinho ali para quebrar um pouco esse branco. Mas... Já que o assunto é a camisa, para quem for comprar pela internet, é muito cuidado, porque ela vem um pouquinho menor, tá? Do que a verde preta. Isso é importante. Do que a rosa. Ela tá um pouquinho menor. Então, se você tem alguma. Se você gosta de uma roupinha mais folgada, um pouquinho mais larga, um pouquinho no corpo, é bom dar uma olhada nisso aí. Pois é, isso aí. Mais justinha. Eu tô achando. As roupas estão vindo, cada uma num tamanho, cara, da Volt é uma loucura. Eu antigamente comprava de olho fechado, mas não tá dando, não. Tô tendo que provar para ver qual que fica melhor mesmo. Positivo. Bom, do jogo de ontem, eu queria puxar aqui o Felipe Amaral. Gostei bastante do jogo dele ontem. Partidaça. Excelente partida. É o meu bala, inclusive. Eu até tive a impressão de que ele foi meio prejudicado pelo comportamento do time como um todo na partida contra o Paysandu, né? Mas na partida contra a Ponte, que ele começou jogando, pô, partidaça. Assim, fez valer a oportunidade que ele teve. Tomara que o Cauã mantenha quatro jogadores no meio. Eu achei que o time ficou mais seguro, assim. Com alguma, porque pelo menos é uma variação, né? Ele pode, se precisar de avançar mais, aí ele coloca um ponto ali, ele cria oportunidade de variação no esquema que tinha antes, era só trocar 6 por meia dúzia, né? Mas eu gostei bastante, aproveitou a oportunidade. Fez um quadrado mágico, fez o Felipe Amaral de primeiro volante, botou Juninho e Moisés fazendo o balancinho cada um de um lado e Benítez mais centralizado, né? Então achei que funcionou, como eu falei, e nesse caso aí, as subidas do Juninho não desguarnecem tanto o meio como desguarnece quando é um 4-3-3, né? E lembrando sempre que o Felipe Amaral tem 20 anos, então ele vai oscilar também. Vai, total. Ele não é um jogador pronto, não. Mas ele tem uma... ele é mais volante de origem, né? Isso acaba ajudando um pouco no aspecto de marcação, né? Eu acho que ele tem mais essa pegada de primeiro volante do que o Alê tem. Claro que isso sim. Foi um jogo. E gás também, né, bicho? Ter mais, volante, precisa ter gás, né, velho? E cruzamento dele que foi. Desculpa, Felipe. E mostrou isso, mostrou qualidade de passe. Só que o primeiro gol sai do cruzamento dele de esquerda, que não é nem a perna boa dele, né? É que eu ia comentar que se o zagueiro não põe pra dentro, o Fabinho tava nela. Foi um puta cruzamento. Foi. Ótimo cruzamento mesmo. Eu gostei bastante da partida dele. Acho que tende a crescer mais ainda. Igual eu falei, quando o Alisson voltar aí, vai dar uma briga boa. Mas eu manteria esse quadrado aí que o Cauã fez ontem. Eu achei que funcionou muito bem. Pela entrevista do Cauã, ele usou o 4-4-2 depois que ele estudou o posicionamento da Ponte Preta, né? Não, senhor. Foi porque ele ouviu no Decadentes. Ele tá fingindo que não, mas é porque ele ouviu no Decadentes aqui nossas críticas ao 4-3-3 e falou assim, nós vamos mudar. E os caras lá não vão poder falar mal da gente mais. Entendi. Ô, Jair, do fundo do meu coração, se ele escutasse o Decadentes, Dalbo você não era titular, Juninho não jogava mais na América. Porrada de coisa que aconteceu. Deixa eu ler mais alguns comentários aqui. Carlos de Paraupeba tá aqui com a gente também, falando de Alê no lugar de Moisés. Otto Mol, Gilmar Pereira, o Adjutor Alvim tá aqui com a gente também, Pedro Magalhães, Marcos Lacerda. O Marcos Lacerda tá falando que o Breno tá pesadão ainda também. Achei ele... Se aquele ali é o biotipo Rodolfo dele, já era para ter perdido, né? Então, eu vou até sobre o comentário de Marcos, eu não vejo problema do cara ser pesadão desde que ele entregue alguma coisa. O problema é que ele é pesadão e não entrega bosta nenhuma. Né, o Bino era pesadão, o Bill era pesadão e tava aí marcando. Um monte de você lista os centroavantes que são pesadões, mas fazem gols. O Breno sendo pesadão e fazendo gol. Com certeza. Lúcio Melo, Rodrigo Braga, tá falando que não podemos esquecer, a Ponte facilitou o jogo para nós. Francisco Silva tá concordando com o Rodrigo. Luke BM está soltando uma piada no estilo Thales Maciel. Ontem estava frio, por isso usamos 4 meias. Ah lá, ele deu uma risadinha e gostou. Foi boa a piadinha dele, foi boa. Nota 3. Roberto Nassif. Adir Baldelin está aqui. Boa noite, gangue do América, aqui em Boston, 23 graus e dia maravilhoso. Juninho vai estar com 99 anos e ser titular na América. Sérgio, não curtiu o seu comentário não, viu, Adir? O Nuno Harry tá aqui falando, palhaçada, o Coelhão desfilar dentro de campo e não se aproximar das crianças, molecada desceu todo no intervalo e nada de reciprocidade. É mesmo, quem tava no P3 pode falar se o Coelhão foi lá, gente? No P6 ele não foi não, tá? É isso, eu posso com certeza que meu menino tava doido caçando ele, porque depende do dia. Tem dia que ele corre do Coelhão, tem dia que ele quer tirar foto com o Coelhão, depende como é que tá o dia dele. E ontem Raquel Razo. Ontem ele tá queria tirar foto. Tá. Agora tá. Boa. Tava com problema. Vocês ouviram o pós-jogo do Juninho? Não. Ouvi. Eu acho que ele tomou um cacete do elenco, viu? Olha, você vê. O Sérgio tem razão. Não tô nem falando do Juninho, vem você levantar. Não, mas é porque eu ia fazer um comentário depois do Adir Baldelin e meu microfone deu pau. Tava falando aqui, ninguém tava me ouvindo. Porque ele comentou que. Entrevistaram ele, falaram assim, pô, o capitão a gente sempre fala depois do jogo, quando perde, eu queria entrevistar com você, que é o capitão num jogo que ganhou e tudo, e ele falou, não, a gente como capitão às vezes fala uma coisa no calor do momento e toma muita pancada. Imagino que ele tava falando do jogo contra o Santos, né? Com certeza. Então com acho certeza. Que o elenco deve ter dado uma chegada nele ali depois do jogo contra o Santos, o Alê finalizou, por isso que o Alê quis falar depois do jogo, deve ter tomado uma chega pra lá. Alguém comentou aqui que achou o Renato Marques mais tímido. Vocês acham que pode ter acontecido algo nessa linha aí? Não sei, mas depois que deu a entrevista polêmica, ele não marcou mais gols, né? Pois é. Eu não acho que ele tá. Tipo, o nosso time tem essa dificuldade, nem sempre ele cria chance para ele. Ontem as chances que ele pegou, eu acho que ele pode estar com uma falta de confiança, até porque ele foi. Teve um jogo, agora eu não lembro quanto. Acho que a partida a gente empatou em casa. Ele teve uma chance clara só na partida, assim, que foi um chute que ele teve de perna esquerda e chutou mal, o goleiro defendeu. Foi um chute meio fraco. Ontem ele teve uma chance na perna esquerda. Ele achou melhor rolar a bola pro Fabinho do que ele dar finalização. Acho que tem. Tá faltando uma confiança nesse aspecto, de melhorar a finalização com a perna esquerda dele, por exemplo. Pode ser algo assim. E foi a única chance que ele teve de finalizar. o problema do nosso time é isso, ele não é um time que cria tantas chances, assim, ele, para participar do jogo, ele tem que participar muito fora da área, igual às vezes foi um dos lances que o Benítez achou o Fabinho, foi com ele fazendo um pivô pro Benítez, então assim, ele tem pouca chance de finalizar. No jogo ontem ele não teve, ele teve uma, que como ia ser de perna esquerda, ele preferiu rolar pro Fabinho e o zagueiro lá da ponte acabou interceptando isso antes, e não teve mais, então assim... O Gilmar Pereira comentou, ele falou, não é timidez, achei desinteressado no jogo. Não, pela televisão, eu não sei, ele tenta participar dos lances, é porque ele tem que sair muito da área. E num 4-4-2 isso piora pro centroavante, né? Isso é fato. Mas aí 4-4-2 o centroavante tem que sair mais, né? E aí acho que ele deu azar, porque na hora do gol do Fabinho, ele tá saindo da área ali, acho que até o Fabinho entra meio livre, porque ele sai pra esquerda pra ajudar a participar do lance. E aí acaba que, tipo, nunca jogado desenvolve, quem tá entrando é o Fabinho, então o Fabinho faz o gol com gol livre. Aquela bola podia ter sobrado pra ele, se fosse outra dinâmica, assim, de movimentação, né? Então, assim, eu acho que é isso, ele não é um 9 fixo, ele não é aquele centroavante que fica paradão, ele não é estilo Wellington Paulista, ele é um centroavante mais móvel, e isso tem pontos positivos e negativos. A parte negativa é que o nosso time não cria tanto assim, e às vezes quando cria, não, ele tá ajudando mais a abrir espaço do que propriamente... tá lá pra finalizar, igual no lance do gol do Fabinho, por exemplo. E as duas bolas que caiu de gols foram lançamentos pro Fabinho, não pra ele, né? Mas ele tenta. Então, ele saiu frustrado ontem, acho que é por conta disso. Tava um jogo que a gente ia acabar tendo mais chance depois que a ponte estivesse abrindo, e acho que ele ficou frustrado de estar saindo, porque talvez pintasse alguma chance pra ele ali no final. Então, o semblante dele saindo foi disso, tipo assim, poxa, tipo... E entrou o Brenner, que não faz bosta nenhuma, né? Não, bicho, depois que nós fizemos 2-0, o time... E jogou o jogo. Talvez seja até bom, tá? Talvez a gente está aprendendo a saber levar um jogo que nós estamos ganhando sem muito sofrimento, né? Isso pode ser uma coisa boa. Mas, outra coisa, questão dele também não é nem questão de desinteresse. Vai lembrar que ele é um atacante de 20 anos. Ele vai oscilar, o normal é isso. Ele não está 100% pronto ainda. Então, não dá para crucificar ele agora. Demandas que a gente tem, eu acho que é o pior dos... Ele é o menor dos nossos problemas. Sim, vale, a gente pode até ressaltar, pô, a gente não tem uma reserva pra ele, porque acho que se a gente contar com o Brenner pra uma partida, mas imagina assim, ele toma o terceiro cartão amarelo e joga do Goiás. Não confio zero que o Brenner consegue fazer ser um centroavante, fazer qualquer coisa de importante numa partida de relevância, assim. Então, tem isso. Mas ele não é um problema. Então, pra Série B, ele tá garante. Agora, tem que ver o quanto ele se desenvolve esse ano pra saber se ele é um centroavante, por exemplo, pra Série A ano que vem. Hoje, eu acho que ainda não está pronto. Mas assim, ele ainda tem toda uma Série B ainda para se firmar um pouco mais, para desenvolver um pouco mais, e aí talvez mostrar se ele tem cancha para ser um centroavante titular numa Série A ano que vem, ou se a gente vai ter que buscar um centroavante para brigar com ele ficar alternando, às vezes, um sistema de dois atacantes, ou de ficar sendo reserva, entrando, ou alternando, dependendo do tipo de partida. Mas assim, por enquanto, eu acho que ele tá ok, ele tá fazendo o papel dele, é um centroavante de 20 anos, gente. Então, tipo assim, tá fazendo os gols quando tem a chance, ajuda criando jogadas, participa, ele tem interesse, ele participa da partida. E vai oscilar, porque é normal da idade. Assim como o Watson vai oscilar. O Watson, pra mim, ele tem que ser titular, mas ele não vai jogar todo o jogo perfeito. O Watson, ele vai fazer boas partidas, ele vai fazer partidas ruins, porque tem 18, 19 anos, é normal dessa idade o jogador ter essa oscilação. Beleza. Ô, Thales, Sérgio, não tá falando aqui, ó. O Thales engordou e tá colocando a culpa na camisa nova. Bom, a gente, há aí duas, nessa afirmação do Sérgio, há uma verdade e há uma mentira. A verdade é que eu engordei. A mentira é que a culpa não é disso, porque eu comprei as três, eu comprei a branca, a verde e preta, e a rosa, e a branca estava menor mesmo, Sérgio, sério mesmo, tá um pouquinho mais apertado. O próprio pessoal da loja, quando eu pedi para reservar, eles falaram, cuidado que ela tá um pouquinho menor. Tá certo. O Nuno Harry falou aí do Coelhão, o pessoal também confirmou aí que ele não foi ao P3, é uma pena, pessoal, o Coelhão é um reforço aí para molecada. Eu acho até que a gente deveria fazer uma coelha com o uniforme das espartanas, eu acho que isso é bem legal também. Hã? O Calula Bunny? Não, isso é que é o problema, cara. Não pode ser sexualizado. Mas que questão, quando pensa em coelhinha, infelizmente, não, tem esse porém. Mas dá para fazer também. A Confederação Brasileira de Clubes, por exemplo, ela tem então um mascote que é uma coelha e não é sexualizada. Eu acho que dá para fazer, tá? Eu acho que isso ia ser bem legal. O Corneta desses dias me deu essa ideia e achei bem bacana. A Raquel Haas está falando que se começar a ganhar com constância, a torcida aumenta. Que criança gosta de torcer e ver seu time perder. Thiago Fusta dando um salve, salve, galera. Segue o líder. A Mauri Lopes está aqui dando um boa noite. Milton Miranda, achei o jogo muito morno. Américo com Benítez é um time, sem ele fica muito pobre na criação. Serjão está aqui falando que, nossa, se ele estudasse psicologia, diria que Freud explica essa fixação de vocês com o Juninho. Sérgio não gosta do Juninho. Então, teria que O Sérgio teria que estudar duas coisas com o Freud, né? Que ele falou aí, né? Uh-huh. É a nossa fixação em falar mal do Juninho e a fixação dele em defender o Juninho. A única fixação que a gente não entende é o do Juninho em campo sempre. Mas fora isso. E assim, amigo, Sérgio, vou ter que sair aqui. Tchau. Um abraço pra vocês. Tchau. Tchau. Falou. Não precisa nem falar, só desligar a câmera e vai embora. Não, eu gosto de despedir da audiência. Tchau, audiência! Na verdade, assim, o Sérgio tem mais bate idade com a gente, comigo e com você já. Uhum. Ele viu realmente ídolos. Ele não tem que ter essa paixão doentia por um jogador que não consegue levantar uma taça como capitão do América. Ele que faz o América História deveria procurar a história do Juninho para ver o que, que é. E tem dois troféus, ou seja, eu vou adiantar para você. Eu tenho um troféu da Série B e tem um troféu Guará. Esse é o ídolo da galera aí, de 400 jogos. Um troféu Guará e uma Série B que não era o capitão, tá bom? É isso aí. Era o banco do Hernandes, inclusive. Era banco do Hernandes. Esse é o jogador fora de série aí, ó. E vale isso. Se você pensar em falar mal, vem uns 20 aí encher sua paciência. Só para o comentário da Raquel Raso, de fato o time ganhando ajuda. Só que não é só isso, né? A gente precisa de. Pô, a gente debateu isso com a. Esqueci o nome da entrevistada que trabalhou na América. Bia Moraes. A Bia. Dá pra falar que precisa de ação para poder trazer novos torcedores. Porque o crescimento orgânico ele tem o seu limite, né? E eu acho que. Não, isso eu acho que a parte que a gente não faz bem hoje. E até aquele comentário, e vai lembrar que o que a gente comentou na entrevista, né? Que o nosso diretor de marketing hoje ele não conseguiu fazer o crescimento da torcida dos azuis num período mais vitorioso deles, que eles ganharam o título adoidado com dinheiro à sobra que criou o verbo para zoirar depois, né? Mas assim, e eles não aumentaram a torcida por conta disso. Então não sei se só vitórias vai ser suficiente se a gente não tiver uma estratégia de marketing. Eu acho que são várias coisas, cara. Eu acho que é estratégia, eu acho que é vitória, eu acho que é integração. Eu acho que é muita coisa misturada, assim, não é uma coisa só. E aí nós temos que trabalhar em todas elas, cara. E a mais difícil de todas, na verdade, é a vitória. Esse é o problema, né? Isso é uma coisa que, principalmente se a gente começar a jogar uma Série A, nós somos o patinho feio da Série A quase sempre. Então, a gente tem que trabalhar em várias direções aí, porque senão não vira. Você citou a Bia Moraes, desculpa já, você citou a Bia Moraes aí, Felipe? Acabou de sair agora, as ações para o próximo jogo do América contra o CRB vão ser ações especiais do Dia dos Namorados. Tem uma aqui que é sensacional, par de ingressos para o camarote. Serão sorteados 20 pares de ingressos para casais que não assistiram o jogo no camarote. Requisito. O sorteado e o acompanhante deverão ser sócios. Veja, que bobagem, cara. Que mesquinharia, que... Sabe? Eu tenho... É por causa do Dia dos Namorados, não? Sim, Jário, sim, mas o que tem? A minha esposa não é sócia, né? Ela não vai todo jogo, não tem que fazer sócio pra ela, não, ué. Ah, tá. Entendi o que você quer dizer. Sacou? Ué, minha esposa não é sócia, não, ué. Ela não vai todo jogo, eu preciso fazer um sócio pra ela? Não. Aí quando eu sou sorteado na ação do Dia dos Namorados, eu não posso levar minha esposa porque ela não é sócia. Par de sócio não é tão fácil de achar, né? Essa é a verdade. Só isso, você vê que são sete casais para match day, um para locutor, 20 para camarote, ou seja, 28 casais de torcedores de ondas verdes. É bastante gente, né? Ah, sacou? É foda, cara. É uma limitação, um pré-requisito completamente. Acho que é o que a gente vive falando, cara. Esse povo do marketing, eles têm que sair da bolha deles e viver mais o dia a dia, cara, do América, sabe? O dia a dia do América não, o dia a dia do torcedor, que é o público-alvo deles, cara. Tá bom. Eu concordo, acho a regra injusta, mas já que ela tá aí, eu só queria saber. É, casal de sócios recém-casado ainda, será que tem preferência? Ih, olha lá, já tá pedindo privilégio, Thales. Gente, é que tem que ver assim que eu tive que gastar com casamento, então o dia dos namorados tá um pouco complicado aqui, que não sobrou verba, né? Então, assim, e é o primeiro dia dos namorados com casado, seria interessante ter um. Mas você tem um. Você foi muito esperto nesse sentido, que pensando por esse lado, você foi extremamente inteligente. Porque ano que vem, você não precisa dar um presente de casamento e um presente de dia dos namorados. É um presente só, né? No meu caso, são dois. Eu casei longe do dia dos namorados, mas... Aí, ó, Thales, Augusto deu a solução pra você, ó. Faça só a subala pra ela. Não, sim, claro. Boa ideia, hein? Mas... Tá certo. Não, faz todo... O que o Augusto tá falando aí é interessante, que assim, é uma forma de você ludibriar a regra, né? Burlar o sistema. É, ué. Você tá roubando a regra, bicho. É foda, né? Tá certo. No jogo de ontem, eu tomei um xingo lá. Eu contei pra vocês, né? Acho que o Felipe não. Eu tomei um xingo ontem lá, porque os meninos estão jogando bola ali atrás do P6, né? E aí, eu arrumei um jeito de entrar com uma fita crepe lá, uma bolinha pros meninos jogar. Você acredita que eu fui marcar os golzinhos no chão com a fita crepe? O segurança brigou feio comigo, cara. Brigou feio. Eu falei, bicho, mas é só a fita crepe pra marcar um golzinho pros meninos. Aí eu até puxei hoje lá no Twitter, falei, não, então vamos pintar uma quadra pros meninos ali atrás? Por que que custa? Os meninos estão perdendo jogar futebol. Por segurança a sua carteirada. Ah, ali. Que mané carteirada. Isso é uma coisa que eu nunca vou fazer na minha vida, é carteirada, bicho. Eu, hein? O Augusto tá falando que não burlou, que foi combinado. E tá tendo pênalti lá pro Vila Nova, viu? Será? Gol do Vila Nova, 3-2. Ê, maravilha! Ferrou o Ceará. Maravilha. Porque, assim, ferra o Ceará e ferra o Mancini, né? E a atual conjuntura, ferrar o Mancini. Ferrar o Mancini é só o bônus. Vamos para a Bale Colatina? Só um minutinho. O comentário do Roberto Nassif é muito legal, cara. Ele está falando que o Renato pode ter sentido tanto de pancada que levou. É muito jovem ainda para ser massacrado como foi. Sentiu mesmo. Temos que apoiar agora em todos os jogos. Concordo. Concordo, cara. Esse menino, o que esse menino tomou de porrada aí? Tomou porrada de gente de fora e tomou porrada de dentro do América. Foda, cara. O menino tem 20 anos aí. Tem que ter um preparo mental. Olha, que ele tem 20 anos substituindo um postulante a ídolo, que seria o Mastriani. É. Vinha fazendo gols pra cacete, o menino dando conta do recado, fazendo seus gols, sobra uma bola pra ele, faz o gol e toma porrada de tudo quanto é lado, cara. Aí vai o Juninho dar uma declaração, uma entrevista, uma declaração daquela ainda pra fuder com a vida do menino, sacou? O que o Roberto falou aí faz muito sentido, cara. Muito sentido mesmo. Com certeza. Mas eu acho que nesse aspecto, assim, ele tomou pancada. Mas muito do que eu vi na mídia, a pancada maior estava sendo depois ao time do América não ter, tipo, feito algo depois do gol. Muita gente absolveu ele, assim, tipo, viu, o Neto, ex-jogadores em si não acabaram dando uma certa limpada mais pro Renato. Ele pode ter sentido de fato, até porque depois você vê que a lesão do goleiro foi séria, então isso pode abalar nesse aspecto. Mas eu acho que internamente, tipo, talvez nisso a declaração do Juninho pesou mais do que. Mas aí acho que. Até pelo como o Ale falou, eu acho que meio que estava respaldado. Pesou para um lado, pesou para o outro. Eu acho que o caso dele pode ser mais isso. A gente pode estar elucubrando, até porque teve isso, mas ainda que não fosse, que ele só tivesse feito gol, assim, o goleiro machucado numa situação diferente, ele, a partir do quando o Paysandu não recebeu bola, não dava culpa ele por nada, e a partir de ontem ele teve uma. Então, assim, não é isso. Não é que ele está chegando na cara do gol e perdendo, que ele não está tentando... E ele já aconteceu isso em outras partidas em que até o pessoal, muita gente reclama, fala, mas ele não tá na área, ele não... Isso acontece, assim, isso é meio comum, assim, com a reclamação, porque ele não é um centroavante igual o Mastriano. O Mastriano era que ficava na área ali, e tava sempre se posicionando, sabe, cabeceava muito bem. O Renato Marques tem outros predicados, ele não é o Mastriano. Então, assim, e a questão é, como o Mastriano era muito bom fazendo o que ele fazia, aí você cria essa comparação que nem sempre é justa. E acho que ele vai oscilar pela idade, e quando ele vai entregar fazendo coisas diferentes, como, agora esqueci a partida, que ele criou a jogada, ele estava pela beirada e cruzou, agora não lembro quem foi que fez o gol no cruzamento dele, mas assim, ele participou mais fora da área porque ele tem esse predicado, ele não é aquele centroavante que fica toda hora lá dentro. Uhum. O que tem a parte positiva de participar do jogo para outras ações, mas tem a parte negativa de que ele vai receber menos bolas e aí com isso vai ter partidas em que ele vai ficar apagado, igual ontem. Isso aí, concordo. Bale Colatina, moçada, que a gente já está indo para uma hora de programa. Então Bora. Nós temos 4 Bale Colatina. Vamos começar pelo jogo contra o Paysandu. Colatina do jogo contra o Paysandu. Esse eu tenho pouquíssima dúvida. Eleito pela galera, Dalberson com 53,2, votação via Twitter, seguido de Cauã com 26,6, Juninho com 11,4 e Moisés com 8,9. Thales? Cara, talvez tenha sido a pior uma das piores, se não foi a pior, uma das piores partidas do Moisés com a camisa do América. Mas o Dalberson conseguiu a proeza de ser pior ainda. Dalberson. Felipe? Dalberson. Ele entregou 2 gols. Não tem nem competição nesse aspecto. Também vou de Dalberson. Bala, eleito pela galera. Marlon, ninguém com 51,3, seguido de Marlon com 22,5. Adson com 15% e Ricardo Silva com 11,3. Thales? Ninguém. Felipe? Eu vou de Adson. Adson, eu vou de Marlon. Tá, fez uma grande partida e agora nós vamos sem ele próximo jogo, né? Vamos de Nicolas contra o CRB, porque pegou o terceiro cartão. Nicolas e Daniel Borges, hein? Nicolas e Daniel Borges, nossa senhora. Era o que a gente queria evitar na lateral, né? Só um adendo que eu deixo passar na hora. O Daniel Borges fez uma partida razoável ontem, que pros aspectos ele é boa, só que ele ainda assim mostrou, até ontem, ele mostrou tudo que a gente tem medo. Ele defensivamente, muitas vezes ele dá aquela frita. Teve um lance que um ponta reserva lá da Ponte Preta entrou, mas ele passou o Daniel Borges parado lá marcando e conseguiu o Daniel Borges fosse um cone. É porque o cara era ruim, depois ele chegou e não conseguiu fazer mais nada. Mas ele passou, era até o Daniel Borges, esqueci quem estava com ele na marcação ali. Ele passou dos dois, assim. E o Daniel Borges, ele deixa muito a desejar, né? Tanto que o Ricardo Silva, as duas falhas principais dele foram tentando cobrir a lateral direita, porque o Daniel Borges já tinha, não estava lá, e o Juninho não tinha recomposto ali o setor, né? Quando o Juninho estava fazendo a ponta, né? Então ele saiu para ir para a lateral e errou. Então, assim... Tem isso, né? O Ricardo Silva ontem foi muito exposto, muito também pelo Daniel Borges fazer o que ele faz de pior, que essa recomposição ali. Mas vamos ver, né? Ele e o Nicolas vai ser, de fato, uma partida para a dupla de zaga. Assim, vão testar o Júlio a todo custo, né? Isso aí. Pessoal comentando aqui também, Fernando Pereira, Stream AMPEH, Adibal Delim mandou um superchat para a gente aqui falando: precisamos de um goleiro, um técnico, um atacante. Muito obrigado, Adir. Alberto Boechat, também torcedor da América do Rio, está sempre com a gente aqui, e da camisa 12. Geraldo Gomes está aqui falando também de reforçar as laterais. Vander Nunes está pedindo uma chance para o Elias. Vamos para o Colatina, então, do jogo de ontem. Votação via Twitter, ganhou Brenner com 39%, seguido de ninguém com 32,4%, Ricardo Silva com 18,1% e Gustavinho com 10,5%. Thales? Isso. Três ótimas opções, três que não fizeram absolutamente nada. Ricardo Silva, além de ter tomado o terceiro cartão amarelo, foi assim, nossa sorte que a Ponte Preta é bem das mais ou menos. Se fosse um time um pouquinho mais qualificado ali, aquelas falhadas do Ricardo Silva. Então é isso, é Ricardo Silva, vou votar nele. Felipe. Ricardo Silva, ontem ele foi, assim, temerário, assim. Ele lembrou o Éder. Mas eu ia ficar entre Brenner e Gustavinho, porque também erraram tudo que eles tentaram ontem. Nossa senhora, Gustavinho, sim, eu tudo. Eu os dois. 100% de erro. Entraram já com o jogo resolvido e com o time desinteressado. O Ricardo Silva estava errando até com a partida ali, ainda no limite, né? Foi o que pesou mais, assim. Mas ontem, eu vou de Gustavinho, porque ainda pegou... Ele errou 100%, cara. Então ontem tava bravo mesmo. Não sei se é falta de ritmo, não sei se a ruindade é demais, mas ou sinceramente, as duas coisas, né? Ou as duas coisas, porque ontem, péssimo dos péssimos. Bala de ontem, Felipe Amaral ganhou com 66%, seguido de Benítez com 25%, Fabinho com 6% e Daniel Borges com 3%. Mas Daniel Borges entrar é bom sinal. Thales? Bicho, Ah, ser humano é difícil demais, cara. A gente dá quatro opções pro cara pra votar. Ele tem que criticar uma das opções. Cara, se você não tá satisfeito com a opção que tá lá, vota nas outras três, sacou? Ah, por que colocou o Daniel Borges no bala? Porque nós achamos por bem colocar o Daniel Borges. Aí o cara vai já, sacou? É, mas eu não vou votar no Daniel Borges, não. Aí seria muito pra mim. Cara, eu vou de Benítez, cara. Vou de Benítez. Não, minto, Felipe. Eu vou de Felipe Amaral. Vou de Felipe Amaral. Ah, legal. Felipe. Felipe Amaral. Ah, foi corporativista entre os Filipes, né? Até que não, porque o nome dele se escreve errado, né? É, a grafia espanhola para o nome Felipe, eu acho feio, particularmente falando. Mas o futebol dele é muito bonito. Você acharia que num programa sobre o América, sobre o futebol da América, você ia saber sobre a grafia correta em espanhol de Felipe? Já não sei. De coração não sei. Eu vou de Felipe Amaral também. O certo, errado, eu vou votar no homem. Quem fez uma grande partida, eu acho que nós estamos caminhando para achar um primeiro volante aqui. Renato Raso está aqui falando que time surpreendendo grande parte da torcida, mas ainda há muita desconfiança na capacidade de manter o bom rendimento. Isso é fato. Ninguém, mas todo muito, mundo, mas todo mundo muito, com medo. É, mas muito por causa de 2023, né, cara? Sim, com certeza. Muito por causa de 2023. E porque algumas peças ali, realmente, não inspirou confiança, né? Tipo, Éder e Dalberson, a gente espera que vão falhar. Ih, doutor Adolfo vai brigar com você. Doutor Adolfo, enquanto fundador do fã-clube do Éder, vai brigar com você. Vai achar. Olha que eu pus isso no comparativista, né? Que o Éder usa o cavanhaque no mesmo estilo que eu uso, mas assim... Sei. Companheiro de cavanhaque. Bom, e pro jogo contra o CRB, sábado, 15h30. Que vocês esperam desse jogo? Vocês viram algum jogo do CRB esse ano? Não. Não. Assim, os times da Série B tá tendo, por incrível que pareça, tá tendo um equilíbrio muito grande, né? Tem até pouco tempo atrás o Vila Nova era uma verdadeira porcaria. Hoje já ganhou do vice-líder. O Paysandu não ganhava de ninguém, ganhou do líder. Por aí vai. Então tá difícil você apontar alguma coisa, sabe? Eu Sim. falo isso porque o CRB veio de uma boa final da Copa do Nordeste contra o Fortaleza, né? Uhum. Mas nós estamos dentro de casa, bicho, nós temos que ganhar, não tem qual é, não. Sim, sim. O independente, eu sempre falo aqui que eu não me preocupo muito com liderança. Hoje nós vamos dormir líder em função da derrota aí do Ceará, e a gente pode perder a liderança para o Goiás se o Goiás ganhar do Mirassol amanhã. Ou empatar. Se ele empatar também, verdade, que ele vai a um ponto, o saldo deles é bem melhor, tá certo. Se ele empatar, ele vai a primeiro. Mas eu preocupo com outro indicador, que é a diferença da nossa pontuação para o quinto. E aí, isso independente do que acontecer, essa rodada nós terminamos com 3 pontos de diferença. E isso, para mim, é o mais importante. E acho que se a gente ganhar do CRB outro jogo em casa... a gente tem tudo aí para continuar. Se não me engano, depois a gente pega o Curitiba lá, né? A gente tem 2 jogos fora, cara, se eu não me engano. A gente tem Curitiba fora, dia 19, quarta-feira. Depois nós temos no Avaí em casa, numa terça-feira, dia 25, às 19 horas, aquele horário que você adora. E, não, tá certo, é uma fora, dentro, fora contra o Goiás. A gente joga contra o Goiás lá, dia 2... E depois a gente joga contra o Operário aqui. Tá certo. Os próximos 4 jogos são 2 dentro, 2 fora. É isso aí. Então a conta, eu não me preocupo tanto com liderança. A minha conta é essa. A minha conta é a diferença da nossa pontuação pro quinto. E pronto. E aí, nisso aí, nós estamos com 3 pontos. E nós temos que fortalecer isso, né? Sempre tomar esse cuidado aí. E o Santos que se foda, como sempre. Desejo todo o pior pro Santos nessa Série B. Conversaram tanto fiado que, não, que eu, agora eu tomei antipatia desse time, que brincadeira, viu? Acho todo mundo, todo americano, né? Pelo tanto Sim. que eles conversaram fiado. Então é isso aí, moçada. Mais algum comentário? Eu acho que o Adir tá querendo que o Thales gaste as habilidades linguísticas dele aí. Vou colocar aqui, ó. Thales and Jairo and Philip. Gostou do Philip? Excellent program. Finally, I was able to watch you guys live. Let's go, Mecão. Congrats. Thales, estamos esperando a sua resposta, Wadir. Não, Jairo. O Felipe pediu para que eu lesse aqui, mas você é muito atrevido e leu. Essa era a piada. Você... Ah, desculpa. Achei que a sua resposta seria em inglês. Não. O Felipe falou assim para eu ler o comentário do Adir. Mas então, então responda em inglês para nós. No. Thanks, dear. Hopefully, you'll be able to watch us live later on in further programs. So, I hope you enjoyed this one. And for the next times, we'll all be here at the same time. Essa porra é alemão que você tá falando. Vai tomar no cu. Então é isso aí, moçada. Boa semana a todos. Um abraço. A gente se encontra sábado lá na Independência, às 3h30. E viu, Cubanites? Aparece lá, se apresenta para nós lá, que nós queremos te conhecer. Até mais, moçada. Grande abraço. Um abraço. Falou.